Porcelanato Atacom. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. No posto Casarão é barato que só. E o atendimento eu nunca vi melhor. O combustível é bom, é de qualidade. Vamos logo abastecer no melhor da cidade, conforto e segurança. É o melhor da região. Se não tiver dinheiro, paga no cartão. Na hora de abastecer, vá no posto Casarão.